Controle ao Papa Tango Hotel Oscar Zulu. Salvador, bom dia, Papa Tango Hotel Oscar Zulu. Controle de Salvador, bom dia, Papa Tango Victor, Mike Quebec. Tô Mike Quebec, mantendo condições visuais, Vitor Xé, reporte Farol da Barra. Axé, reportando a Farol da Barra, Victor Mike Quebec. Controle ao Papa Tango, Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, Salvador. Dono, voedor Axé, extensões sobrevoo na Fonte Nova, já. Gente, Hotel Oscar Zulu. Bom dia. 319, colega que a equipe de solo após o gol livrar a retaguarda, está livre. Chama o táxi. 7-6-3-1, chamará para o táxi após o gol autorizado. Bom dia. Opa, Romeu, seu estimado de pouso. Alfa Romeo, mantém as condições visuais, chame a Centro Recife, 12685, alternativa 12545. Papá, Mike, Índia, Sierra, prossiga, bom dia. Ok, o Mike, Índia, Sierra, aguarde a cota, 1022, só escute. Trip 5221, pronto para a cópia? Autorizado Salvador, conquista nível 200. Pistão no zero, curva direita, saída Arboa, pois direto conquista. Controle 120-8, transponda 5061, o trip 5221. Autorizado 200 para conquista, saída Arboa, curva direita, saída Arboa, transponda 5061, 208, trip 5221. 220 para Conquista, empate 6. Autorizado, chame o táxi. Understand, we are cleared to final for American 90. Is that correct? Papa November, Papa Tango. Controle Salvador, bom dia, gol 1073 no perfil da DAEL. Gol 1073, contato radar. Sobe manter o nível de voo 340, vigilância. Solicita o 340, autoriza? Como autorizado, 340. Corrigindo, 300. Controle, solicita 300, corrigindo. Aguarde a autorização do centro. Obrigado. O November Papa Tango, confirme o nome da localidade, é Fazenda. Ok, só um instante então, November Papa Tango. Papa Papa Mike, India Sierra, pronto para cópia. Salvador Campinas, nível 400, pesou 10, pi. Pesolo 16, pista na 7, curva direita, Dael, Leda, pois Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5111, o papababá mais 15. Salvador Campinas, nível 400, o Pesolo 16, pista na 7, curva à direita, saída Dael, Leda, pois Leda Bridge, controle 120.8, 5111. Papá, papá, Mike, India, Sierra. No pátio 5, com quantos a bordo? 12. 02. Torre 18, meia dúzia, para acionamento, táxi, decolagem, o ajuste 1022, boa viagem. Salve Salvador, bom dia, gol 1983, quem está aqui adentro para Guarulhos? 1983 para Guarulhos, só instante a cópia, o ajuste 1022. 1022, gratuito. No 397, só um instante, 1022. Olhando. Prossiga. O senhor entrou em contato com a sala S? Sim, só um instante. And American 9F here, how's Runner 1 side? Roger. Táxi Tripe 522 Bruno, 4-3 a bordo, alterna Salvador, autonomia 3 horas e 40 minutos. 2-1, livre táxi até o ponto de espera, reporte pronto, 18 meses. Ponto a ponto. Área da 65, 65, repetindo. Pro 221 confirmando pessoas a bordo? 43. 43, ok. O papapá, 90 é Papatango, pronto para a cópia? Salvador, Grupo Zulu, Fazenda Santa Maria, município de Barreiras. A decolada pista 35, com primeira curva à esquerda, saída Momo após direto destino, o nível 180. Chama controle 128 e o transponder 5034. Israel, você vai me ajudar? Autorizado, Israel. Marika 980, complete final approach, contact tower frequency 118.6. 18.6, American 980, thank you, good day. Bem. Vai para Papatango, no, em que parte se encontra? Quantos a bordo? 3325, solicitando o final 300. Ok, 251, 3325, gol no 73, bom dia. Bom dia. 3 pontos para a cópia? 1983, pronto para a cópia? Colocado, 1983, Salvador Guarulhos, nível 360, Pesilo 10, pista 90, curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5114, gol 1983. Autorizado, 360, Pesilo 10, saída 10, curva direita, após decolagem, da El, Leda Bridge. 1208, com 1, 4, gol 983. Correto, portão 5, chama pronto. Amarelo. Gol 397, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, gol 397. Autorizado, Congonhas, nível 360, Pesolu 10. Pista no 0, curva direita, saída da El, Leda após Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5124. Bola da 120 para a primeira curva direita, da El, pressão lenta, depois Cris, controle 60.8, acionando 5.124, gol no 307. Correto, portão 612, chame pronto. Para pronto, gol no 307. Confirme. Estou em coordenação com a IES, limpa aquilo, só um instante. Salvador, o trip 5595 para Ilhéus, autorização, ciente da Quebec. 5595, aguarde a cópia, 1022, bom dia. Bom dia, obrigado. Olá, boa tarde, Tripe 5221. Tripe 5221, contato radar. Sobe e mantém o nível de voo 200, vigilância. 200, vigilância. Aquilo, solo. Ok, comandante, o senhor entrou em contato com a IS de Paulo Afonso e até agora o Paulo Afonso não enviou o plano para a sala IS. Não chegou nada aqui na sala IS aqui de Salvador. A sala IS está tentando entrar em contato com o Paulo Afonso para ver se agiliza o plano do senhor aí. 5595 é o solo. Atos, escuta. Ok, o nível, confirme o nível para Ilhéus, comandante. É, 130. Ok, tá pronto para a cota? Afirmo. Salvador, Ilhéus, nível 130, Golf 677, decolada pista 90, com curva direita, saída é coral, controle 120.8, transponder 0274, o 35595. Olha, o transponder não consegui copiar. 0274. 130 para Ilhéus, autorizado com curva direita, decolando da 10. Coral, Golf 677, 1208, 0274, transponder. Trip 5595 graus. Correto, chame pronto. Camará. Salvador Ground, bom dia, American 90. Exit runway taxi gate 10. Bom dia, American 90, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Roger, taxi Alpha, report ready for Juliet, American 90. Alpha Delta November? É, November Papa Tango, decolou da 35 na mão. November Papa Tango, nível 180, sabe mantém? Afirmativo. November Papatango, vou observar um tráfego, Charlie 150, a sua posição de 11 horas em 5 milhas, a 1 no meu pés, no corredor visual. Afirmativo, senhor. Vitor Juliette. Escuta, prossiga. Ao tráfego Cheyenne 1, a sua posição de 1 hora em 4 milhas, livro no 1500 pés em subida para o 180. Bastante do tráfego, lá eu tomo a senhora do pai, já está aqui, Juliette. Genema 311, chama Centro Recife, 1251, alternativa no 3325. 351, 3325, obrigado. Vitor Juliette, em condições visuais, chame torre no 86. Torre no 86, chame Vitor Juliette, fala no torre. Oscar November, Salvador. Qual a sua radial distância, Salvador, para Oscar November? Responde? American 980 clear Juliet to Eastern 1-1. Roger, clear Juliet to 1-1. Mantém escuta. Serra Bravo Romeu, identifique, chegada Mari, desse Mateus 050. Azul 4207, Scott Aizen, in the clear descent, flight level 120, both arrival. Ele é Alfa Tango, Salvador. Tem condições visuais, reporte Interlagos, Charlie Alfa Tango. Enviou? Ok, eu estou em coordenação com... Liguei para Recife, mas Recife não tinha. Estou em coordenação com o plano de voo, o Papaquilo. Mike, onde você acha minha torre? 18612. Mando, manda lá no destino, November Papatã. Primativo. Passando através de Interlagos, do Charlie Alfa Tango. Gente, Charlie Alfa Tango. Pelo destino aí, Léo? Cruz 896, ação de identificação. Chegada a Mari, décima 060. Décima 060, meu Deus, 3,4. Exato, chama o táxi. Amarelo, táxi, 9,3. Papaquilo pronto para a Copa, nível 160 para Ilhéus, chegou agora, o seu plano. 760, flight level 050. 7, pista 97, com curva à direita, saída da Erro, Leda, após Leda e Léus. Controle 120.8, transponder 0273, o Lima Papaquilo. Funcionamento com a torre 18.6, pátio 50, quantos a bordo? Autorizado no 397, chama o táxi. Autorizado, chama na passagem, no 397. Solo, Gol 997. Chega. Estamos sem operador de Tigre, pode apresentar para nós, por favor. Eu vou coordenar aqui com a infração, instante. Obrigado. Se puder coordenar pro Gate 5 aqui também, estamos aguardando. Gente. Para pushback acionamento, trip 5595. 5 no pátio 3, autorizado, senhor Tati. São 3198, acione identificação. Chegada Mari, desse mantém o 070. Para pushback acionamento, trip 5595. Autorizado, trip, chame táxi. Ok, obrigado. Chegou no 983, a menina chegou aqui do Finger. Gente. Ah, Romeu Lima, bom dia, prossiga. 21, chama Centro Recife, 1260, alterno 288. 260, 288. Está pronto para a cópia? Autorizado, Sierra Novembro Eco Yankee, nível 080, plano Yankee. Decolada da pista 97, com primeira curva direita, saída Argoa após direto destino. Controle 120.8, transponda 5110. O Papá Triple Romeu Lima. Serra Bravo Romeu, desça a 3 mil pés, ajuste no 022. 2.022, obrigado. Serra Bravo Romeu. 0080, pois modifica para 065, ok? O pátio 5 e quantos a bordo? O Papá Triple Romeu Lima. Papá Triple Romeu Lima é o solo? Com quantos a bordo? O 4, 2, 18, 6, 12, é o ajuste 1022, boa viagem.